isso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo que fez. Depois me abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. Que essa dança vai mexer com você e com o seu. Para